traz proteção. Me guia, me ensina, não me deixe só. E eu olho pro céu e peço próspero universo a meu favor. Mostro o caminho, me entrego o melhor que for. Que eu busquei aprender o amor, só tenho motivos pra agradecer. Sei que até os espinhos e dores foram mentores, me fazem ser quem eu sou. Eu penso que o erro que te ensina a ter humildade tem mais importância que a glória que te ensina a arrogância. Às vezes o mundo cansa, nem tudo é maré mansa, a vida é um jogo, por isso nós encarnamos criança. Ó céu, te peço pra curar meus medos, pra libertar meus nós que ainda tiverem presos, pra decantar e diluir meus sentimentos que já não fazem mais parte de mim. Entrego, ó céu, de coração sou grato. Eu sinto muito por quem eu tiver falhado, e quem já falhou comigo tá perdoado. Ó céu, só peço fé, muito obrigado. Oh, mãe, me guia, semeia o que for melhor, traz proteção. Me guia, me ensina, não me deixe só. Deus, a mãe que nos deu a vida, obrigado. Eu agradeço até as minhas feridas, cicatrizes. Dinheiro e erro, eu chego na sabedoria. A gente nunca sabe o que Deus tem na sua planilha. Mais um aprendiz no mato abrindo trilha. Eu sou feliz como um mago que domina sua energia. Certo pelo certo, hoje eu tô perto da família. Olho pro céu e vejo a lua, como é linda, como brilha. Olho pras estrelas, quero vê-las se alinhem. Olho pra dentro, sentimentos que me afligem. Falam que é o fim, só se for dos que fingem. Porque eu cheguei no céu, mas não tive vertigem. Eu devia tá na Bahia igual meu pai faz. Só que agora fico em casa porque ninguém sai mais. A vida é um roteiro louco, um filme sci-fi. O mundo inteiro interligado e não é o Wi-Fi, é o amor. Seu abraço me faz vencer barreira. Sua paz é a força que hoje me faz caminhar. Me ensina a entender minhas incertezas. Só o teu amor pra me guiar.